mesmo, ó Pai, sinto a tristeza e ouço o lamento do teu coração. Vejo as lágrimas que correm. Quando te busco, ó Pai, sinto a tristeza e ouço o lamento do teu coração. Vejo participar e aliviar o peso da tua aflição. Vem, teu amigo eu quero ser, e contigo eu vou sofrer, só pra agradar o teu coração. Quero chorar, da tua dor participar, e aliviar o peso da tua aflição. Vem, teu amigo quero ser, e contigo eu vou sofrer, só pra agradar o teu coração. Vem de